Panorama Agrícola para 13 de fevereiro de 2014, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua quase cheia, 13 de fevereiro, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: guarda o que não precisas, porque amanhã pode servir-te. No programa de hoje, destaque para o radar meteorológico do Alabama, Estados Unidos, que está vindo para o Alto Vale do Itajaí. Dica do dia. Vegetais de cor verde escura como espinafre, alface, rúcula, brócolis e agrião são muito bons para diminuir a ansiedade e combater a depressão. Fique ligado no Panorama Regional. Encontro de Educação Ambiental. O Escritório Municipal da EPAGRE de São Joaquim promoveu um encontro de educação ambiental no Centro de Treinamento da EPAGRE, o CETREJO, onde foram reunidos em torno de 60 alunos, professores e diretores de escolas com o objetivo de despertar o interesse sobre a preservação e recuperação das matas ciliares. Os alunos participaram do plantio de mudas nativas, buscando a recomposição da mata ciliar em um trecho do Rio do Poço, localizado ao lado do Centro de Treinamento CETREJO. A atividade contou com a participação das seguintes escolas: Escola Básica Otávio Antunes de Souza, Escola Básica Jarbas Amarante Ferreira, Escola Básica João Inácio de Melo e a Escola Básica Maria Aparecida Nunes. Os alunos então receberam as orientações sobre a importância e os benefícios das árvores na composição do meio ambiente, focando a recomposição da mata ciliar e incentivando o plantio de mudas nativas. Este é o terceiro ano que se realiza essa ação no município e este ano o evento contou também com o apoio do programa SC Rural, Secretaria Municipal de Agricultura, das cooperativas Cooperserra e Sanjo, na aquisição de materiais, lanche e almoço para os alunos. As mudas foram doadas pelo Centro Vianney de Lages e do projeto Baeza. Um dos destaques do evento foi a doação de mudas de espécies nativas também para toda a população de São Joaquim, ali no centro da cidade. As espécies disponibilizadas foram o araçá vermelho e amarelo, ipês amarelo e roxo, cereja, pitanga, cedro, angica, angico vermelho, guabiroba, entre os outros. Então, é importante, né, este conhecimento e essa, né, essa mensagem para preservar, né, nosso meio ambiente. E não tenho dúvida, a mudança vem através da educação. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Atmosfera, estudos e projetos da EPAGRE Ciran. Conheça no programa de hoje o radar meteorológico que a EPAGRE Ciran, que o governo do estado, está instalando em Lontras, no Alto Vale do Itajaí. O meteorologista da EPAGRE Ciran, Clóvis Correia, recebeu treinamento em Alabama, nos Estados Unidos, para operar esse radar. Olha, primeiro teve a licitação, né? Então, dentro dessas licitações, tivemos 7 empresas que concorreram. Tá, e aí, naturalmente, foi sendo eliminadas as empresas. E ganhou uma empresa justamente do Alabama, que fica Enterprise. Tá? O nome da empresa até é Enterprise Electronic Corporation. Tá? Então, eles ganharam essa licitação. Então, estão realmente preparando o radar meteorológico para ser colocado justamente no Alto Vale. E, com isso, nós tivemos que conhecer o que é o radar, realmente seus componentes. Seus softwares, tá? Para a gente poder operá-lo aqui. Claro que teremos outros treinamentos para outros profissionais aqui dentro, principalmente para os meteorologistas e o pessoal da Defesa Civil. Mas isso é depois que o radar praticamente já estiver instalado sobre a nossa região. E esse conhecimento em relação ao radar, tá, e sua operação, isso fez parte também do conhecimento e do aceite também do radar. Esse radar deve estar operando aqui em Santa Catarina quando, Clóvis? O cronograma era que agora, já nessa semana, ele seria colocado em containers, claro, desmontado primeiro, né? Eles vão desmontá-lo e botar em containers e trazer para Santa Catarina. Então, a programação é para o mês de fevereiro. Março vai ficar o processo de liberação do radar para a entrada no Brasil e também já com o processo de levá-lo para a região onde será instalado, que será em Londres, né? Num dos pontos mais altos do município de Londres. E com isto, estamos esperando que em abril ele seja instalado. É uma operação muito grande, não é tão simples assim, sabe? Porque é um radar com um porte, sabe, seu tamanho, tudo, a sua estrutura toda. Foi feita uma parte de edificações de torres, já estão no final do término dessa torre, para justamente receber esse radar. A programação é que em maio esse radar começa a ter os seus primeiros testes. Isso é uma coisa que deve acontecer, então, vamos supor, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, os testes e já botando em operação para a gente ter as informações meteorológicas, especialmente a do Vale e seus arredores. Você falou do Vale e seus arredores, mas qual é a amplitude desse radar e que benefícios o Estado, a população de Santa Catarina pode ter? Ele tem um raio de atuação até 400 quilômetros. Tá, mas com maior qualificação técnica ou melhor informações, com mais detalhes de informações, aí ele fica em torno dos 160 quilômetros, aproximadamente. Né? Porque aí consegue detalhar mais, né, as informações. E o objetivo do radar é, quando o sistema, qualquer tempestade que vem chegando a Santa Catarina, embora já tenha visto, já tenha feito a previsão, dizendo que tem possibilidade, mas o radar vai permitir a localização dessa tempestade. Tá? Ou muita chuva, ou granizo, ou ventos fortes, né? Então ele consegue ver a localização. Então a gente, em curto espaço de tempo, a gente consegue detectar e verificar onde está passando essa tempestade. E aí a gente consegue fazer uma previsão muito específica para um ponto, para um município, até para um bairro, em alguns casos, tá? De 2 horas, 3 horas no máximo, que é esse o objetivo. É justamente para dar um tempo para a Defesa Civil poder trabalhar em cima dessas condições severas que possam acontecer na região. Esse é o primeiro radar meteorológico em Santa Catarina? Não, nós temos outros radares, mas não com este objetivo. Tá, tem o de Flaiburgo, que é um manual, né, que o pessoal usa, que é de uma empresa privada. Tá, é um radar que já faz muitos anos que está, então ele não é digitalizado, o radar, então não tem como operá-lo. Radar, né, que veio da Rússia para a cultura da maçã? Perfeitamente. Então é um radar mais antigo, etc. Mas tem a sua função lá dentro, principalmente a empresa que opera muito bem esse radar, mas para fins específicos, que é justamente problema do granizo, verificações do problema do granizo para a cultura da maçã. Outro radar que tem é no Morro da Igreja, tá? Que esse radar, ele é da aeronáutica e com fins para fins aeronáuticos. Então nós não temos como operacionalizar, mexer em algumas funções que devem ser mexidas para a gente afinar o radar para conseguir detectar da melhor maneira possível as tempestades sobre a região. Então, esse radar meteorológico que está sendo instalado em Londres, quem vai operá-lo é a Epagre-Siram. Exatamente, a Epagre-Siram, porque ela tem um quadro de meteorologista do Estado, né, e precisa de ter os meteorologistas para poder depois fazer a previsão. aquela previsão que eu comentei de curtíssimo prazo. Então, esse acompanhamento teremos e faremos a previsão. Claro que a Defesa Civil, que é uma que mais lutou e que luta justamente para ter esse radar, né, porque entende da necessidade, né, que é a parte de alerta meteorológico, ou alertas de algum evento que possa acontecer, né, ela vai ter também o seu terminal e vai poder acompanhar o que está acontecendo. Mas a palavra final na parte de previsão é da Epagre-Siran. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o meteorologista da Epagre-Siran, Clóvis Correia. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.